bem me quer, mal me quer, no começo é sempre assim. Com o tempo se vão as pétalas que ficam só os espinhos. Cupido da sedução, romance e laço da paixão. É rompido pelo um tapa ou na bala de um oitão. Lágrimas escorrem na sequência, depressão. Violência doméstica, fisionomia no chão. O perfume da jasmim, ladrão, tá do teu lado. Violentar não vai adiantar, tem que saber dar o trato. Cadê aquela sedução, aquele romantismo? Não machuca, não bata. Mantenha o cavaleirismo. Cuidado com a rosa choque, com a mulher bandida. Pra te arrastar tem várias, pra te amar só uma em vida. É bom ver o pôr do sol com a sua amada de manhã. Apreciar a luz da lua com champanhe de maçã. Sobre as ondas do mar, escutar o canto das gaivotas. Sussurrar um poema no ouvido dela. Violência doméstica, não concordo com esse fato. Se cair na cadeira, pelos bandidos é tirado. Vivo um conto de fadas, romance de ilha perdida. Mulher gosta de ser tratada tipo gosto do outro lado da vida. Se espancar, era disso vai adiantar o caso. Tela do homem veio a mulher, pela mulher fomos gerados. Vagabundo também ama quem foi que disse que não. Mas a bonita e bandida não vai fechar meu coração. Eu quero. Preciso esquecer.